geram podcasts sobre cultura japonesa, asiática, alguma coisa assim? Ainda não, mas tá na lista de assuntos. E pode ter certeza que se a senhorita quiser, pô, já se considere convidada para um podcast com essa pauta. Pô, pode me chamar que eu vou ficar muito feliz. Demorou, então, porque tinha dois convidados, mas a gente já ignora eles já. Não! Vamos botar gente relevante, né? Né? De volta, já é semana que vem, passou muito tempo, aconteceu várias coisas e a gente continua o nosso papo aqui com a Adriana Mello sobre quadrinhos, pin-ups, bonecos, besteiras, virou um boteco esse podcast. Vamos para a segunda parte então. Deixa eu te perguntar uma coisa, o prazo atrapalha um pouco também nessa questão de você fazer um bom trabalho? Sei lá, às vezes você faz uma coisa meio corrida, uma página meio corrida, porque você tem que entregar logo, ou não rola isso aí? Rola, putz, olha, eu acho assim, o prazo tá sempre fungando assim no cangote do desenhista, né? Você tá lá trabalhando e, ai o prazo, eu preciso terminar. Mas ao mesmo tempo, se cair a qualidade do seu trabalho, eles arranjam outro e colocam no seu lugar. Então é meio cruel isso aí, você tem que conseguir balançar as duas coisas. Uma página bem desenhada, uma página com estilo consistente e entregando no prazo. Eu consigo fazer uma página por dia, só que o meu corte vai ser sempre um dia e meio, pelo menos, para cada página. Tudo vai depender do estilo do desenhista. Até assim, o dia a dia de trabalho dele. Então, tem muitos desenhistas que, tipo, digamos assim, tem. Eu até tava conversando com um amigo meu esses dias. A mulher acaba indo lá e ajudando a fazer arte final, ou acaba ajudando a desenhar os layouts, né? Coisas do tipo. Tem desenhistas que tem um traço bem leve, tal, não é muito detalhado. Então, esse cara, se ele se fechar no estúdio sozinho, das 6 às 6, ele produz uma página. É, mas cada desenhista tem um dia a dia, tem uma dinâmica dentro da casa. Eu, por exemplo, eu tenho uma filha. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu tenho que estar na escola para reunião de pais. Puta merda, 15 para 1 da manhã, eu sei que é gravando podcast. É. Isso que eu ia te perguntar, Adriana, como é que é administrar esse tempo aí como mãe, quadrinista? Você tem estúdio, né? Você não trabalha em casa? Não, é em casa, tudo em casa. Eu fico aqui em casa, acaba não sendo muito fácil, porque eu tenho que levar as duas coisas juntas. Eu optei em, talvez por bem, talvez por mal, mas não sei. Não sei se isso me ajudou na profissão ou não, mas eu sei que eu não poderia ter feito outra opção. Eu não tinha como ficar fechada no estúdio com uma criança de 7 anos, rodando pela casa. Então eu tenho aqui o meu estúdio, o meu quarto, mas é aqui que fica o PS3, é aqui que fica a televisão, é aqui que fica o PC. Então eu tenho que trabalhar e ao mesmo tempo dar uma atenção, dar uma olhada. Acabei trazendo ela pro estúdio. Eu não tenho como deixar separar. E também não teria como, né? Eu fechar a porta e falar, ó, filha, agora você fica daí, nas próximas 8 horas mamãe vai ficar aqui dentro. O almoço tá no micro-ondas, não dá pra fazer essas coisas. É complicado, né? Então eu optei por trazer o dia-a-dia dela pra dentro do meu estúdio, pra que ela não ficasse sozinha e eu pudesse estar de olho. Tipo, o que sua filha fala, assim? Pô, minha mãe desenha, ela quer desenhar também, sai pintando parede por aí. Não, então, a minha menina, ela gosta, ela tá mais pro lado do roteiro do que pro lado do desenho. Ela nunca... Ela fala que ela não gosta de desenhar. Ou seja, como todo filho, ela contraiu o pai. Obviamente. A mãe, no caso. Obviamente. Ela gosta muito de ler. Ela tá sempre com alguma revista na mão. Ela gosta muito de mangá. Ela ama joguinho, igual eu. Mas desenhar é um negócio que ela não gosta muito. É que beleza. Ela pode ir mais pra frente e criar os roteiros e você fazer o desenho das histórias dela. É o que eu brinco com ela, eu falo, ó, filha, a gente faz um esquema aqui. Agora ela já tá com 12 anos, né? Quer trabalhar com, não com quadrinhos, mas com jogos, né? E, meu, eu tento fazer o que minha mãe fez por mim, que é, ela desde muito pequena, ela sempre me apoiou. Você gosta de quadrinhos? Vai, se joga isso mesmo. E se eu puder ajudar, eu dou essa mão. Então, se a minha filha não gosta muito de quadrinhos, paciência. O negócio dela é jogos, então vamos ajudar nessa parte aí. Então, é meio complicado. Então, às vezes, agora tá um pouquinho mais suave, mas aí agora entra a coisa da adolescência que eu também tenho que levar aqui. Mas quando ela era menor era um pouco mais difícil, porque aquela coisa, né, criança pequena, machuca, você tem que parar tudo que você tá fazendo, vamos lá, vamos fazer colocar um band-aid, vamos fazer um curativo, precisa levar pra médico, ir pra madrugada com asma, né, com bronquite, essas coisas. Então nunca foi fácil. Levar o desenho e criar a filha sozinha. Educar sozinha nunca foi muito fácil. Por isso que hoje eu vejo marmanjo reclamando que não tem tempo para desenhar, ou que não tem tempo para treinar, e que é o estilo dele é aquele, eu que não estou entendendo. Meu, eu fico muito ferrado. Experimenta tentar fazer tudo isso tendo ainda uma filha para criar sozinha. É. Não é muito fácil, não é muito fácil, não. Mas, assim, apesar de não ser muito fácil, é o que eu falo. Eu sei que não daria certo de outra forma, entendeu? Eu curto muito, apesar de os cabelos brancos que eu já tenho, eu curto muito ser mãe e curto muito trabalhar com quadrinhos. Isso que é a importância, né, do trabalho, assim, do desenho, do artista. Você tá falando que você gasta um dia e meio pra fazer uma página, né? Uma página que às vezes passa até batida pelo leitor, ele leva 10 segundos pra ler aquela página. Ele não pensa no tempo que teve para aquilo ali. É uma coisa assim, se você parar para pensar, é o seu trabalho ali de sábado, de domingo, de feriado, e vai chegar na mão do leitor e ele vai dizer, isso aqui tá uma porcaria, ou, nossa, isso aqui tá fantástico. Mas é assim, né? Então, fazer isso. Isso é uma coisa que eu acho meio foda, assim, tipo, uma das coisas que eu gosto em autores, mais especificamente falando de autores, mas e autores, pra dar um exemplo, por exemplo, Grant Morrison ou outros atores, assim, até não tão hypados, assim, quando o cara valoriza detalhes, assim, que a pessoa possa, por exemplo, o cara lê a história, bah, hoje em dia uma história mensal, hoje em dia não, sempre assim, né, uma história mensal o cara lê lá em 10 minutos, em 15 minutos. É. Mas for uma história que o cara lê direto, mas que cada vez que o cara lê, a história permitiu que o... Ou que nem, por exemplo, no Star Wars, que você tava falando, né, que vira e mexe vai ter que ter bastante detalhes pra colocar. É até legal isso aí, porque daí o cara se prende no desenho, né, se prende a olhar os detalhes e coisas assim. Você sabe, uma das histórias que eu trabalhei que eu mais gostei foi dessa época de Star Wars, uma história que era centrada no Boba Fett, e era uma história onde só teria diálogos na primeira página e nas duas últimas. Todo o resto era mostrando o Boba Fett entrando numa nave abandonada, lutando com alguns monstros que estivessem por ali, indo atrás de uma caixa que estava escondida embaixo, resgatando aquilo e levando para uma pessoa. Então, isso não funcionaria numa história de super-herói. Uma história de super-herói sem diálogo, entendeu? E sim, com certeza. Foi o máximo, porque o roteirista me deu essa oportunidade de treinar a narrativa da história, assim. Criar quadro, porque o que acontece? Na história, no dia a dia, super-herói, eu tenho que bolar o quadro e já saber que esse espaço, esse aqui, eles não podem ter nenhum elemento importante, não pode ser pedaço do personagem principal, por quê? É aqui que vão entrar os balões. Nessa história, sem diálogo, eu pude viajar. Eu pude aproveitar o espaço todinho da página, o espaço todinho do quadro. Foram histórias que não teve arte final, então foi em cima do meu traço. Então, pra mim, foi uma... Nossa, foi uma experiência muito legal. E algo que não aconteceria numa Marvel, numa DC. Olha, deu até vontade de ler essas histórias do Star Wars. Pois é, pensei a mesma coisa. Será que tem scan? Opa! Tem ganho. Eu tô entrando no túnel. Eu achei que ela fosse xingar agora. É, depois eu pensei, depois dessa ia aparecer tipo um... caiu a Adriana Mello. Adriana Mello só offline. Essa parte fã é uma parte complicadíssima. Porque como é que eu vou falar pra gente que tá aqui no Brasil? Olha, vai na loja XYZ, em São Paulo tem duas, três mais conhecidas, e compra lá 20 revistas mensais. Paga tudo em dólar. Cada uma saindo aqui, 10 reais, cada 5 reais, sei lá, eu não sei quanto que sai uma revista mensal aqui. Eu sei que é complicadinho. O cara fica difícil pra gente ir na banca comprar uma da Panini, né? Vão vir ali várias histórias. Quanto mais você importar. Então, eu entendo esse lado. Quem tá aqui e tá baixando porque não tem condição de comprar. Só que isso tá ferrando as editoras. Isso ferrando legal. E ferrando as editoras, tá ferrando os profissionais também. Você tem contato com o pessoal? Você tem uma ideia, assim, o que as editoras estão pensando em fazer em contrapartida? Ou eles também estão tudo perdidos? Olha, contato eu não tenho. Esse nível de contato pra né, chegar e bater na mesa e falar, e aí? O que a gente vai fazer? O que vocês vão fazer? Mas a impressão, o que a própria DC tá fazendo, né? E a minha impressão, assim, que ela foi a primeira editora a levar realmente a sério o nível das revistas digitais para iPad, ou então, enfim, iPhone e tal. Então, ela, ano passado, comecinho desse ano, ela tem investido muito na divulgação desse formato e abaixando muito o valor, né? Falando, olha, você dá 99 centavos de dólar, teve fim de semana que ficou a 50 centavos, eu não sei, foi um valor bem baixo. Vai, você vai ler no teu iPad, mas pra mim tá entre nós e eu sou maluca por tudo que é digital, por tudo que é da Apple, mas eu ainda acho aquela coisa de ter a revista nova na mão, de virar as páginas, de ter o papel ali. Não, sim, você não substitui, né? Eu não vou levar meu iPad pro banheiro, por exemplo. Mas eu acho que isso é uma. Acho que isso também isso é uma questão de época, né? Tipo, nós somos de uma época de ler impresso, né, cara? Nós vamos ter uma outra geração que não vai ter sido criada assim, né? Eu, particularmente, não consigo ler um livro na tela do computador. Minhas alunas liam Crepúsculo. Tá, tudo bem, Crepúsculo não é livro, mas enfim, elas liam bastante, né, entendeu? Tipo. Uma coisa que eu não conseguiria fazer, não só porque é Crepúsculo, mas porque eu não consigo ler livro no computador. Eu também não, assim, me incomoda muito, muito, muito. Que é o Crepúsculo? a leitura no PC, qualquer tipo, chega roteiro, eu acabo imprimindo tudo, porque eu não consigo, me dá dor de cabeça, sabe? Eu não tenho o costume de baixar scan. E eu dei assim direto porque tava na nossa pauta imaginária ali. Eu lembro de alguma coisa sobre scan, então eu joguei essa aí no ar. Eu acho que o que vai acontecer? As editoras é uma realidade, pessoas baixam. Vai sempre ser aquelas que vão preferir no Comic Shop toda quarta-feira. Falar, o que chegou aqui? O Sheldon, vai ter sempre um Sheldon que vai chegar lá, um Howard, vai esperar a caixa abrir pra ir lá e pegar a revista novinha, fresquinha. Mas vai sempre ter. As pessoas que vão baixar. É uma realidade, não tem volta quanto a isso. Será que existe o Sheldon mesmo, cara? Que inferno. Sim, 90% dos americanos, né? Dos fanboys, aliás. Os fanboys. Então, o que eu acho que vai acontecer? As editoras vão acabar seguindo o passo da DC cada vez mais e vão ter que encarar realmente esse mercado e tentar deixar atraente esse download, digamos assim, legal da revista. Para que o cara fale, bom, vou pagar aqui 99 centavos, vou baixar duas revistas por 99 centavos, ou então eu baixo o conteúdo exclusivo dentro do site da DC, entendeu? Eles vão ter que partir para esse tipo de coisa, para evitar que as pessoas, para que diminua, vamos por aqui, o número das pessoas que está baixando na locadora Torrent, da biblioteca Torrent, e passem a ir no site, no iTunes ou enfim, onde. Eles vão ter que fazer uma promoção bem legal aqui pro Brasil, porque o brasileiro já é meio safadinho, né, por natureza, mas não, é verdade, mas porque eu acho que não deve ter tantos leitores de scan nos Estados Unidos como tem no Brasil, e seria muito bom, inclusive, se eles fizessem isso pra cá, porque as traduções das scans pra cá, pelo amor de Deus, né, tem como. Mas eu vou levar agora a discussão pra um outro nível, talvez até um pouco polêmico, assim. Mas, opa, tava demorando. Não, eu... É, senta que lá vem história. Não, porque é o seguinte, eu questiono essa questão de... Eu particularmente acho, mas isso é cagação de regra e opinião pessoal minha, mas eu particularmente acho que em termos de mercado, o papel, principalmente em quadrinhos, vai acabar. Eu acho que o quadrinho impresso vai acabar se tornando uma coisa bem mais de nicho, uma coisa bem mais cara, bem até por uma série de coisas, não só pela venda, né, mas pela, porque cada vez mais vai ficar mais difícil tu fazer, usar papel, por causa que vai ter leis contra desmatamento, enfim, vai ser uma série de fatores que vai contribuir, né, mas eu acho... Eu ia dizer que você está, assim, absolutamente certo. Eu estava ouvindo, eu gosto muito de, além de ouvir podcast, música, sitcoms e afins, eu acabo deixando ali numa band news da vida, até para que a gente saiba o que está acontecendo lá de fora do estúdio, né? Semana passada eles fizeram um programa especial falando sobre livros digitais, sobre esses leitores e tal, que estão saindo a roda, assim. A expectativa que o mercado tem é que os livros vão cada vez mais encarecer, exatamente pelo lance do papel, e os livros digitais vão ficar cada vez mais baratos. Uhum, então, o que se espera que aconteça com o mercado de livros, isso nível mundial mesmo, uma década, duas? Quem vai comprar livro é o cara que tem aquele... essa coisa, é o fetiche por ter o livro, a coisa de pegar, de ter o papel na mão, de ter uma capa, ter aquele acabamento brilhante, aquela... que vai se propor a pagar muito mais por isso, uhum. E vai ter o grosso da população que vai baixar esse livro. Uhum. Pra Mas aí eu entro numa coisa mais... aí eu entro numa coisa que de repente pode vir a ser polêmica. Porque eu fico imaginando essa questão de, vamos traçar, pensar em soluções pra ficar mais barato o quadrinho digital, ou pra fazer promoção, ou coisa assim. Mas, cara, será que é realmente preciso fazer isso? Ou será que não seria muito melhor melhorar a qualidade dos histórias? Eu digo isso pelo seguinte, porque, claro, pelo menos aqui no Brasil, em sites nerds, é chutar cachorro morto, ficar falando mal de quadrinho mensal, de DC e Marvel, coisa assim. Isso eu sei. Mas o que eu fico pensando é o seguinte. Dando um outro exemplo, claro que não é o mesmo segmento, mas dando um exemplo, por exemplo, do... É que vocês sabem que redundância é meu nome do game. Radiohead, eles lançaram, não sei se foi o último ou o penúltimo álbum deles, não sei se eles lançaram algum álbum depois. O penúltimo que eles lançaram na web, né? E eles definiram que, tu baixa, pode baixar de graça, mas se tu quiser, tu pode pagar e tu paga quanto tu quiser. E foi uma coisa do tipo, eles fizeram, eu acho que tinha, bom, eu não sei quantas músicas tinha no álbum, mas deu uma média de 3 dólares por música. Uma média. Sendo que eles simplesmente definiram, paguem o quanto vocês quiserem, o quanto vocês acharem que vale, inclusive nada, se vocês quiserem. E em média o pessoal gastou 3 dólares por música. E parece que eles venderam coisa de... não lembro, mas eu sei que eles arrecadaram coisa venderam de 30... venderam bem. Não sei quantos milhões, eu sei que foi muito bem. That's a lot of nuts! Vamos combinar que se personagem morrendo e voltando, ninguém aguenta mais, né? É isso que eu te digo, tipo, não é melhor, então... Eu acho que eu pago, eu não me importo de pagar, sei lá, vamos botar ali 3 dólares por uma revista digital, se for uma revista que eu vou querer ter ali no meu iPad, e não simplesmente vou ler, beleza, e vou deletar, sabe? Então também tem essa questão da... Mas eu acho que falta um pouquinho de empenho nesse sentido também, sabe? That's a lot of nuts! Mas se liga, ia ser da hora, hein? Tipo, Radiohead, 3 dólares por música, os caras publicarem as histórias em quadrinhos, você tem que pagar por página. Tá foda. Mas sempre, o cara ia ler a história toda e vai falar, é uma porcaria, não vale um centavo, eu não vou pagar nada. Já leu mesmo, né? É, mas eu não sei, aí eu não sei. Depende, acho que depende também da cultura, sabe? Depende do lugar. Tá? Não, mas isso me lembrou uma história quando eu era moleque no colégio, cara. A gente cabulava a aula e ia pra banca, o cara da banca era amigo da gente. E moleque é foda, cara. O que é isso na Playboy? Ah, vamos ver. O cara da banca abria, dava aquela folhada na Playboy, depois vedava de novo a revista e botava na barra. Ah, não vou comprar, não, tá uma merda a edição. Foi embora. Fazer várias vezes isso quando era moleque. Imagina. Olha, no mercado desse. Eu vejo o seguinte, as editoras, isso, tá, aí é opinião minha. Não dá pra se viver de um evento por ano. Você vai perdendo leitores. Eu acho que a gente aqui está mais ou menos na mesma faixa etária. A gente lembra de infância e adolescência da gente, como se for Jackson. A gente lembra de 3 grandes eventos, 4 grandes eventos no mar. Na infância e adolescência da gente. É, agora chegou a ser uma anual. O que, que vai acontecer esse ano? Acaba tudo, volta tudo de novo? Eu gosto de Lanterna Verde, mas eu não conheço a fundo todos os personagens, todas as tropas, etc. Eu tenho acompanhado de longe e tenho falado com amigos meus que são malucos por Lanterna Verde. E o único roteirista que eu tenho ouvido esses meus amigos elogiarem muito, ou, enfim, no geral, comentar alguma coisa, é o Geoff Johns e o trabalho dele no Lanterna. É. Mas o que o cara fez? No Lanterna, ele reescreveu muita coisa, ele criou outras e ele mudou uma série de coisas. E eu entendo que, de repente, essa fórmula precisaria acontecer com os outros personagens também. Mas se reinventarem, né? É, mas não algo tipo evento 2011, evento 2012, evento 2013. Não. Sabe o que eu acho engraçado? Os caras fizeram isso com o Capitão América e com o Batman. Eles morreram e foram substituídos lá pelos sidekicks deles e tal. E deu certo pra caramba. Assim, todo mundo gostou das histórias depois do Capitão América, do Batman e tal. Batman não teve tantos comentários como teve do Capitão América, mas enfim, tava dando certo, entendeu? Eles fizeram uma mudança que, se for ver... É, só que eles nem esperavam, só que não tiveram coragem de manter. Pois é, eles deviam ter mantido isso aí, porque era um tiro no escuro, mas deu certo. E as pessoas estão cansadas desse lance dessa continuidade, né? O Batman tá há 75 anos... né, uma coisa assim no mercado. Então você precisa ter uma mudança, né? Por isso que muita gente migrou pra mangá, que tinha uma continuidade, tinha uma... as histórias elas mudavam muito, né? Meu, é impressionante. Eu acompanho isso pela minha filha, né? Ela vai fazer 13 anos. Eu vejo por ela, pelos amigos dela. Esse pessoalzinho mais novo, o negócio deles é anime e mangá. É a paixão, é o que eles realmente amam. Então eu fico imaginando daqui 10 anos como é que vai estar o mercado. Entendeu? É porque essa geração aqui, elas vão estar movimentando o mercado de mangá, de anime. É, e diziam que era moda, né? Diziam que era moda, mas você pega o Gantz, pega outros mangás assim, tem tudo pra dar certo. Eu não leio mangá, mas já faz uns 2 ou 3 anos que eu não leio e nem compro, nem scan, nem nada. Eu não leio mais revista mensal. Eu simplesmente parei. Eu fico me mantendo atualizado pelas notícias em site nerd, mas eu não leio mais. Sabe? Eu só pego encadernado, histórias antigas, coisas do tipo, assim. Eu simplesmente larguei de mão. Eu tô nessa também, cara. Título mensal, jogar dinheiro no ralo, atualmente, pelo menos pra mim. Porra, eu compro mais desde 14 anos. Tem alguma coisa que se salva, assim, viu? Mas eu acho que o problema no Brasil é o problema do mix. Eles sempre colocam uma boa história com uma merda junto, entendeu? Tanto que eles fizeram agora o Thor entrar na revista do Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro não tava vendendo, né? Os caras botaram uma revista do Homem de Ferro nas bancas pra aproveitar o sucesso do filme. Deram com burro na água, né? Porque não tava dando certo. As histórias eram ruins. E aí eles colocaram o Thor, que tá numa fase boa. Então, quer dizer, eu acho que o problema é mix. Não é que tudo é ruim, né? Eu acho que esse lance de terem matado, assim, né? O Capitão América, o Batman. E colocado os sidekicks no lugar deles. Poderia ter sido uma nova reformulação pros personagens, né? Os fãs, eles são fãs dos personagens. Os caras não são fãs do Bruce Wayne ou do Steve Rogers. Então, tudo faz. Coloca o Buck. Ah, não. Lá nos Estados Unidos, os fanboys são foda, cara. cara. É, eu também concordo. E uns que é, não, o Batman é o Bruce Wayne e não pode mudar. Mas a gente não acabou de falar que a recepção tinha sido boa com as histórias? Sim, um exemplo que eu lembrei agora que não deu certo foi o Homem-Aranha, cara. Os caras não mataram o Parker, mas colocaram um clone. Ah, não, mas aí também... Puta, é, tá bosta. É, então, tá merda, não funcionou, cara. O pessoal gosta agora, mas eventualmente eles vão pedir de volta. Cara, é o que eu sempre digo, fanboy, fã de quadrinhos, é que nem espectador de novela. Eles reclamam que é tudo igual, mas no momento que tu muda, logo eles vão estar dizendo, tá, não, mas tem que voltar tudo como era, hein? Uhum. Eu vou discordar com você, Rafael. Na verdade, eu acho que não é bem assim. É, lembra na época que os caras fizeram aquela votação, que na época não era online, porque não existia tanto internet, da morte do Robin? Sim, porque eles queriam de volta o Dick Grayson como Robin. É exatamente esse meu ponto. Eles querem de volta sempre o status quo. Então eu discordo com você mesmo. Não, eu posso estar cagando uma regra total, cara, mas eu vejo muito. Não, assim, não, faz sentido. Verdade. Eu não participo de fóruns pessoal americano e tal, fóruns de quadrinhos. Mas eu converso muito com o pessoal, às vezes, por Facebook, coisa assim. Cara, e o pessoal é realmente muito radical, essas coisas. É. E tem que contar também a questão de marketing, né? Tipo, os caras não vão deixar o Batman morto no momento em que o filme dele estiver saindo de novo. Ou o Capitão América morto no momento que está estreando o filme dele, entendeu? Então, até não importa o que aconteça, mas na hora da estreia do filme do Capitão América, o Steve Rogers tem que estar de volta como Capitão América, sabe? Tem também essas questões mercadológicas que envolvem, né? Agora me explica o Wolverine ganhando do Lobo. Não, ninguém consegue explicar isso aí. Cara, eu acho que até o desenhista ficou tão puto com isso. O cara falou assim, meu, não tem como fazer essa luta, eles vão pro balcão do bar, ninguém vai ver nada. Pois é, ele nem mostrou, né? Coisa. Não, mas então, eu tenho essa impressão que ele resolveu a história desse jeito, porque quer saber de uma coisa? Eu não vou mostrar essa cena, não. E aí botou os dois atrás do balcão, né? Eu acho que o Wolverine pagou ele, cara. Eu acho que o Wolverine soltou uma grana pra ele. Falou assim, ó, fica quietinho aqui atrás do balcão que eu vou levantar e fingir que eu ganho a luta. Eu vi uma cena de um cara que fez um desenho mostrando a câmera de trás do balcão e não era legal a cena. Parece o Lobo, assim, né? Falando, deixa você sair daqui com uma condição, né? Parece o Wolverine, tipo, bicho piscando o Lobo, assim. Ai, já faço uma ideia. Tava demorando pra gente falar de pederastia, né, cara? Não passa um podcast que não ia. That's a lot of nuts! Tá compensando hoje em dia, Adriana, viver com salário de desenho e de história em quadrinhos? Tá, assim, vale sim. Só que assim. Porque você trabalhou em agência de publicidade já, né? Ou não, tô enganado? Não, eu trabalhei, mas assim, foi. Eu fiz estágio quando era bem novinha, tipo uns 16 anos, eu passei quase um ano fazendo estágio numa agência pequena. E depois, quando eu tava já esperando minha filha, né, já grávida, eu fiz um serviço pra uma agência aqui de São Paulo. Mas não é o meu estilo. O que eu realmente gosto de fazer é desenhar. Quadrinhos, sem. Mas nesse meio tempo, assim, você não fez nenhum freela, nada? Foi direto e reto em quadrinhos mesmo? Foi direto e reto em quadrinhos. Eu cheguei a estagiar durante um período no Maurício de Souza, saí de lá e aí, enfim, só quadrinhos mesmo, né? É engraçado ouvir essa frustração na voz do Vini, cara. É, não. não, sério, você nunca... Peraí, pensa um pouquinho. Você nunca trabalhou... É, porque eu tenho que fazer isso, né, cara? Eu não tenho o talento dela, então tem que... Não, mas pensa, tenta lembrar de alguma coisa assim lá atrás, não, um joguinho aí. Decepção mesmo, cara. É que, tipo, pelo menos desenhista... mesmo que tenha que fazer coisa com publicidade, coisa assim, vai continuar desenhando, vai continuar treinando, cara. O problema é que, assim, é eu que tive que me tornar redator, porque não tem como eu ser roteirista de quadrinho aqui. A não ser que eu fosse, claro, pro Maurício de Souza, mas eu não quero. Eu não vou dizer por quê. É, não, é exatamente porque eu não quero, né? Não é porque, tipo, os caras não aceitam, coisa assim, né? Eu não aceito aí. Pra ser roteirista do Maurício de Souza, tem que saber desenhar também, pelo menos o mínimo de noção. Eles pediram, né? Esse tempo eu vi... Viu alguma coisa? Eles pediram, não, desde os primórdios, o roteirista, ele nunca escreve. Não, mas você não precisa saber desenhar muito bem, não. Assim, não, pode usar palitinho. Pode fazer um... Só pra dizer não, palitinho como é que vai ser, assim. É, palitinho também não, mas aí você tem que fazer um... Noção de enquadramento e tal. That's a lot of nuts! Trabalhar com quadrinhos desde os 18... Então, digamos assim, que eu já tô na área... Já faz um tempo. E assim... Nesse meio tempo, eu já conversei com muita gente, já dei algumas entrevistas e já vi pessoas entrarem em contato comigo com uma visão completamente, tipo, alterada do que é realmente trabalhar pra fora. Primeiro, todo mundo acha que desenho é rico, né? É. Primeira coisa é que, tipo, o cara vai trabalhar ali... até as 6 horas da tarde, depois ele vai pra sua jacuzzi tomar um banho, tipo, tem um quarto só pra aqueles brinquedos importados, os figures e afins, e, meu... Só estaria assim, só. Isso era uma coisa que eu ia perguntar, só coleção de bonequinhos. Pô, então, tu sabe que esses dias eu tava olhando assim, eu não sou uma boa dona, eu não sou uma boa colecionadora. Porque, assim, eu compro aqueles que vão ser úteis, que vão servir de referência. É. Ou seja, quando eu começo a trabalhar, eu boto... Desmonto os bonecos. É, eu boto... O pior que eu vi um passo a passo que você fez com uma boneca do lá. Ah, uma branca grandona? É tipo... É. Aquilo lá é uma estrutura de resina, não é nem figure, sabe, de ação, nada. Mas então, Adriana, tem garage kit, já vem desmontado, isso já. É, mas é isso mesmo. Mas é isso. É um garage kit. Eu passei um tempo comprando garage kit no eBay de modelos que, assim, a posição eu tinha certeza que me ajudaria a desenhar uma perna melhor, a desenhar costas femininas, é um negócio muito complicado. E ano passado eu comprei algumas figuras, uns bonecos do Hot Toys, né? Então, para desenho, para referência, são, acho que é a melhor coisa que eu já encontrei. Só que eu acabo colocando... Qual é o preço, mais ou menos, de um desse, Adriana? Olha, aí... É um médio aí. Não, é um absurdo, é caríssimo. O garage kit nada mais é do que cópia em resina branca daquelas bonequinhas de PVC lindas japonesas que a gente vê, né, de anime e tal. Aquilo ali você compra $15, $20, entendeu? Agora, as bonequinhas de PVC maravilhosas, que um dia eu vou comprar, eu fico ensaiando e ensaiando, mas eu posso te dar $80 em 70. Mas dos garage kit, eu já fiz assim, laboratório de garage kit e tal, e sempre tive contato, né? Eu aprendi que eu queria ser roteirista fazendo curso de desenho. E... Somos dois, cara. Eu passei a adolescência inteira tentando desenhar. Quando eu percebi que não tinha jeito pra isso, eu resolvi virar roteirista. Mas eu vi, assim, tipo, garage kits, por exemplo, de Evangelion, que custavam R$320, R$400, cara. Era uma coisa absurda. Sim. Mas já montados, já pintados, etc? Desmontados. Gente, que absurdo. Mas porque eram em escala grande, assim. Ah. 62 centímetros de altura. Ah, essas são caras. As maiores, elas chegam a custar quase $200 mesmo. Mas também são peças de 3 quilos, entendeu? É pra nego profissional, né? Você não quer errar um negócio daquilo lá. Ó, tudo que eu compro é de eBay, que acaba sendo o lugar mais barato mesmo. O que eu tenho de Hot Toys, o que eu fiz? Lá no eBay, o carinha compra aquela peça do Hot Toys, aquele boneco que vai ter 60 peças. 70 itens diferentes ali. Eu, como desenhista, vou querer o boneco com a roupa, duas armas, pra mim, beleza. Como eu não sou colecionadora, eu não vou fazer questão que tenha ali todas as 30 armas que o Chris tem no Resident Evil, por exemplo, que é a que eu tenho aqui. Então eu fui, noidei e comprei o quê? O boneco, a roupa e as armas. Então isso acabou sendo muito mais barato. A mesma coisa eu fiz com a Black Widow. Eu comprei só a boneca, uma das armas e a roupa. Quando você compra o boneco desmontado fora da caixa, você paga muito menos. Você paga metade do valor até. Porque eu não tenho coragem de dar $200 pro boneco. Apesar que eu faço uns lances, eu tenho um amigo meu nos Estados Unidos, que é ele que acaba vendendo os meus originais e acaba conseguindo essas commissions para fazer. Então eu às vezes faço uns escambos, assim, troco sketch por DVD, troco sketch por Blu-ray, entendeu? Ai, que beleza! Ah, meu Deus. Quer que a gente faz um merchan no Areva lá, tipo, 10%? Não. Puta, classificados o Areva. Os originais de Adriana Mello, só no Areva. That's a lot of nuts! Então, Adriana, você falou sobre o... A gente falou agora sobre os bonecos, algo que você compra e tal. Vamos falar, voltar um pouquinho pra quadrinhos. A gente queria saber... Que trampo, assim, você mais curtiu fazer? Qual foi o mais difícil? Olha, o que eu mais gostei mesmo, assim, se eu analisar a história, o traço... Como eu ainda não desenhei X-Men, porque provavelmente o dia que eu desenhar Noturno, Gambit, Wolverine, eu vou dizer que vai ser a revista do meu coração, mas como... Eu compro, cara, sério, porque, pô, os desenhos que eu vi do Gambit com a Vampira estão muito foda. Ah, pô, valeu. No caso, foi o Witchblade mesmo. E aí eu podia viajar na armadura. Nossa, podia... aquela armadura lá que você fez foi, nossa, a mais perfeita que eu já vi. Eu tô com ela no meu desktop aqui, pra você ter uma ideia. Nossa, que legal. Só que ela não é colorida. Tem daquele desenho colorido? Sim, eu tenho duas versões dessa capa. Uma foi um colorista amigo meu. Ele começou, mas não tá terminado, mas tá bem legal. E tem a versão que eles lançaram ano passado colorido. Mas se ninguém os ouça, achei que ficou uma porra. Manda ver. Peraí, falou. Fala um pouquinho mais alto aqui no meu lado do telefone aqui, hein? Tem uma pessoa que quer falar contigo. Meu, ficou... Não, em preto e branco ficou legal pra caramba, assim, os detalhes da armadura. Ficou legal. Olha, assim, eu tô começando, mas muito começando, por favor, coloristas, não riam da minha cara. Eu tô começando a brincar no Photoshop, porque naquele esquema que eu te falei, a gente tem que estar sempre melhorando, sempre expandindo, né, horizontes e assim... Eu tô começando a aprender alguma coisa de pintar no Photoshop. Então, meu sonho... Nossa, mas é muito complicado, né? É bem complicado. É muito demorado, mas também... É demorado pra caramba. É o que mais demora no desenho é fazer o colorido dele. Olha o nosso desenho esse aí. Não, é verdade, cara. Puta, às vezes eu falo, puta, por que eu tô pintando isso aqui, cara? É, agora ele tá explicado que só tem uma tirinha só. Mas, exatamente. O que eu não gostei foi a menina pintou estilo aquarela e não ficou legal. Eu achei que não. E eu, olha, desenho... coração, eu não costumo criticar, eu não acho legal, até porque é um profissional como eu. Mas no caso dessa capa, mas assim, é que na verdade eu tô louca pra pintar esse desenho. Eu acho que é por isso que eu acabei não gostando. Mas depois eu te passo os links, aí você vê qual que você gostou mais. Tá. Ô, Adriano, se você quiser mandar depois pra mim esse desenho, não vou me importar, não. Entendi. Olha, esse é o único que esse não sai de tudo. That's a lot of nuts! Voltando ao tema do scan, eu não entendo essa ideologia de scan. O cara, ele só quer foder a vida do desenhista, do roteirista mesmo, né? É, cara, é que antigamente o pessoal fazia... Antigamente, né, entre aspas... Mas antes o pessoal geralmente fazia scan de coisas que não saía aqui no Brasil, ou de coisas que eram muito antigas, que era difícil de encontrar, e coisas assim. Aí depois começou uma competiçãozinha entre sites de scan, e aí o pessoal começou a, não, eu vou ser o primeiro a botar o scan da revista tal que saiu na banca hoje, ontem, hoje já tá no ar, sabe? Aí ficou uma coisa meio de menos, escuta, menos, né? de compartilhar e mais de status. Ah, sabe? É idiota, porque não ganha bosta nenhuma com isso, né? É que acaba ferrando só a vida do desenhista mesmo, das editoras no geral. Porque não é um carinha que está fazendo isso, não é uma dezena, uma centena, são milhares de pessoas, né, que estão fazendo isso. Então, milhares de revistas que não são mais vendidas, né? É, ô Adriana, mas você tem mania, assim, tipo, você desenhou a história e depois você vai lá na banca, quando a revista já está lançada já, e revê e começa a se autocriticar, assim, tipo, porra, podia ter feito melhor esse negócio, ou você nem lê? Geralmente eu chego assim na banca, vou em shopping, vou numa Saraiva assim, vou lá dar uma olhadinha. E olha, 90% dos desenhistas que eu conheço é assim: a gente entrega o trabalho, mas a gente não fica 100% feliz. Pelo problema do prazo, principalmente, né? Tem que correr, não dá pra se dedicar naquele rosto do jeito que você queria, ou no cenário, ou de repente, tipo, só o pau da barraca, fazer uma câmera completamente diferente. Então, consegue fazer isso exatamente pela falta de tempo. E quando você pega a revista, é a primeira coisa que vem na cabeça: putz, eu podia ter caprichado nessa cena, eu podia ter feito isso diferente. Então bate aquele antes. É, sabe, eu pergunto isso porque, assim, eu tô com um projeto aí de escrever um livro já faz uns 2 anos. Tá saindo e tal, né? E tá saindo uma coletânea de contos agora, e um desses contos meus foi selecionado. Legal. É, vai ser publicado e tal. Vamos ver se a gente faz uma promotion no Areva. E daí eu tava conversando com um cara que falou: cara, tá, evita de reler a sua história. Evita, vai escrevendo e tal, faz uma revisão, mas evita de reler ela do início. Você vai encontrar muita bosta. Você vai querer reescrever tudo, cara. E puta, isso é verdade. O editor do livro, ele mandou pra mim a história. Ele falou assim: ó, revisa aí, vê se tem alguma coisa pra mudar e tal. Aí beleza, eu revisei e mandei pra ele. Depois eu fui reler de novo. Aí eu comecei a reler, eu falei: cara, posso mudar isso, isso e isso? Posso mudar essa outra coisa aqui? Aí por isso que veio essa ideia, né? Você faz a mesma coisa com os desenhos, também acho que sempre podia ter melhorado. Ah, olha, eu tinha esse problema no começo de... Era realmente um problema meu, começo de carreira. Eu não me conformava com a qualidade do desenho, entendeu? Eu queria que aquilo ficasse perfeito. Então eu apagava e refazia, apagava e refazia. Nisso, a página ia atrasando, entendeu? E é uma bola de neve. Você, dentro desse mês, você atrasou a primeira página, você tem que dar conta da segunda e da primeira no mesmo dia. Não deu conta, vai ferrar a terceira página, a quarta, a quinta, até a 22ª, entendeu? Então, isso pra mim no começo era um problema, porque eu vi o desenho, eu sabia que eu podia melhorar, e eu ia e pensava: não, vou apagar e refazer. Então agora é meio no automático, eu dou tudo de mim, assim, dedico o máximo possível no quadro. Terminou, terminou, não olho mais, só vou olhar na banca. Você, assim, desenha bastante capas, né, pin-up e tal, e... Você sente uma certa dificuldade, assim, quando tem que ambientar uma história, por exemplo, você vai ter que desenhar as 22 páginas e tal, de dar aquele movimento, assim, ou já conseguiu se adaptar? Não, é tranquilo. Quadrinhos, arte sequencial, né? Contar a história, pra mim, é uma delícia. O meu problema é que, assim, a história dos sonhos eu teria 3 meses pra fazer, entendeu? Aí eu ficaria 3 dias em cada página, desenhando cada detalhezinho, entendeu? Aí eu ficaria feliz, mas a realidade é diferente. Mas desenhar só em quadrinhos, pra mim, é uma delícia. Aquela coisa de imprimir o roteiro, chegar a página quentinha na sua mão, é uma regra que funciona pra mim, e os desenhos que eu converso também funciona pra eles. Você pega o roteiro novinho na sua mão, você começa a ler a descrição, quadro 1, quadro 2, quadro 3. A primeira imagem que forma na sua cabeça quando você lê a descrição da página, não tem jeito. É aquele enquadramento correto, a câmera correta, a luz correta. Então, essa coisa de ler e a história se formando na cabeça, meu, não tem coisa melhor que isso. E você, quando faz essa leitura, você já faz um esboço em seguida? Você demora para fazer esse esboço? Ou como é que você não, trabalha? Não, é automático. Eu pego o roteiro, sento aqui na minha mesinha, lapiseira na mão e vou lendo. porque essa imagem ela se forma e some muito rápido. Então eu tenho que aproveitar para pegar ela. Vou lendo a anotação também. Tem alguma cena que eu lembro de um filme ou eu lembro de uma referência muito específica, eu marco ali e já anoto. Olhar, assistir filme tal, cena tal. É, olhar livro tal na página tal. Depois que eu faço isso pelo roteiro inteiro, eu volto desde a página 1, aí sim, fazendo layout de página por página. Porra, é muito foda isso, cara. É muito referência de que a gente toma pra escrita também, né? Me vem uma ideia na cabeça, assim, tipo, eu tô num trecho da história, me vem uma cena na cabeça, eu escrevo ela separada, eu sei que uma hora vai chegar o contexto dela. Tanto que eu sempre mando pro Thiago, assim, de vez em quando, falando, cara, lê esse trecho aqui, o que você acha? Ele, velho, mas não entendi nada, o que aconteceu antes? Não interessa, lê essa parte e vê se achou legal. Diversas vezes. Meu, mas é engraçado, eu faço isso com... Eu tenho aqui um banco de imagens aqui no PC, onde eu tenho todo tipo de imagens que imaginar. Desde foto de garage kit, foto de figurinha japonesa de PVC, até, sei lá, propaganda... Playmate? Não, um Playmate não, porque eu sei que eu uso, a minha filha usa, então... Vamos explicar, né? Não, já é complicado isso, porque assim, é meio estranho isso, mas, não, sério, eu não consigo ver maldade em nenhum tipo de foto, eu não tenho essa coisa... Só tem essa coisa masculina. Porque vira e mexe me perguntam, pô, você desenha mulher tão bonita, então provavelmente... Aí tem que explicar, não, não é assim, não sei. Eu tenho um monte, tipo, de várias fitas. Eu tenho filhos de fotos assim. Cara, pra referência, os catálogos da Victoria's Secret são muito foda. É, são os melhores, né? É, só pra referência, né? É, mas assim, é pra referência que ele usa, né? Mas você sabe o que é legal dos catálogos dela? Da Victoria's Secret? Eles não são vulgares. As meninas são maravilhosas, têm aquele baita corpão. Elas não são magrelas, igual a maioria das modelos que a gente vê. Não tem nenhuma foto ali. As fotos são absurdamente sexy, sem ser vulgar, sem ser constrangedora pra mim como mulher, né? Então eu tenho muito daquelas... Eu tenho um banco de fotos, que você imagina. Inclusive, essa Witchblade que você comentou que gosta, que tem wallpaper do PC, aquela imagem é a Salma Hayek que saiu numa propaganda de um creme da Avon. Então... Meu, bem que eu tava reconhecendo alguma coisa ali, porque eu gosto muito dela. Eu também, cara. Quem não gosta, né, cara? Ela é linda, linda, linda. Então esse é o lance. É você ter a referência e conseguir mudar pra parecer uma outra coisa. Então como tudo vira referência, tem que fazer nesse esquema. Bater o olho, sentiu que aquilo pode ser útil algum dia, vai lá, salva e deixa no PC, porque com certeza em algum momento a gente acaba usando. Adriana, conta um personagem aí ou uma intenção que você tem de história em quadrinhos que você pretende fazer futuramente. Bom, eu ficaria muito feliz se algum dia eu trabalhasse com um X-Men, se algum dia caísse na minha mão a história do Noturno, do Gambit. Nossa, eu ia na lua e voltava. A Wolverine da mesma forma. Aí eu ia aproveitar e ia deixar o Wolverine com a cara do Hugh Jackman, mas tudo bem. Você ia deixar ele altão também? Não, não dá pra deixar ele com 2 metros, né? Não, mas também é, mas um nanico com o cara do Hugh Jackman ia ficar estranho também. Ah, por quê? Sei lá. E uma outra coisa que ia me deixar muito contente é se eu tivesse que desenhar qualquer coisa num universo parecido com Senhor dos Anéis, assim. Cavaleiros, feiticeiras, monstros daquele tipo, golems e afins, nossa, um sonho. Adriano, me fala uma coisa. Você falando de referência, você falou do Gambit. Aquele ator, cara, eu acho que aquele cara ia ficar muito foda de Gambit, aquele Olivier Martinez. Ah, sabe? Não sei quem. Sabe aquele filme, aquele Infidelidade, com Richard Gere, o carinha que pega por usuário do Richard Gere? Sim, o francês aquele. Cara. Ai, francês. Olha, na verdade, pra mim, Gambit, eu já penso no Sawyer. Ah. Meu Deus. Que nojo. É o personagem. O ator tem... É que agora ele já passou um pouquinho, né, da idade do Gambit. Mas, meu, pega o Josh Holloway, bota uma coloração ali, a caju, putz, meu, ele é o Gambit em tudo. As meninas, pelo menos, gostam da ideia dele como Gambit. É isso, é verdade. That's a lot of nuts! Então, todo mundo concorda que aquele Gambit que apareceu no filme do Wolverine não é um Gambit. Não, aquilo lá não é um filme do Wolverine. Adriana, você tem alguma coisa que você queria deixar, algum recado, um jabá, endereço de blog, de site? Um jabá, quer se promover aqui no Aranha? Então, só deixar mesmo o site para quem quiser visitar, dar uma olhadinha, né, que é o adrianamelo.com, e dar um toque que, pelo menos uma vez por semana, eu faço uns live streams direto aqui do estúdio, colocando, né, deixando a webcam de frente para minha, pra prancheta aqui. Cada noite tem um tema, tem uma trilha sonora já definida, um personagem definido, e eu vou desenhando na frente da webcam. Bacana. Conversando com o pessoal. Começava a ver, nunca sabia dessa. Já não, Adriana, posso dar uma sugestão de desenho ou não? Por favor. Faz um Wolverine, então. Faz a gente. Faz a gente vestido de super-herói. Vai ter ninguém assistindo ela fazendo a gente. Ah, eu vou estar. Até porque, assim, eu tenho feito só que as comissões que têm chegado são de mulheres, então tal desenho é só mulher. Aí um cara comentou que ele queria me ver desenhando um homem e tal, então eu vou fazer o Wolverine, então, no próximo live stream. Aí deixa todo mundo ver. E aquilo, quem quiser saber datas e afins, é só me seguir no Twitter, que eu aviso 3-4 dias antes o horário e tal. Só me seguir no Twitter, que aí já manda o link. A gente vai deixar o link depois aí pro seu Twitter. Beleza. Bom, eu já sigo, então. Já tô acostumado. Yay. Inclusive, foi eu que te dei a sugestão de, no dia 1º de abril, tu dizer que ia fazer um live stream e mandar uma imagem do Robles Silva. Gente, eu vou mandar eu dei essa ideia da Adriana chegar. Gente, tô mandando de novo pra vocês, no dia 1º de abril. E mandar o link. Então ela fazia assim, ó, o live stream hoje vai ser, tipo, às cegas, né? Vocês não vão ver o que eu tô fazendo e tal, e quando vira um ha! Pegadinha do malandro. Uma foto assim, né? Colada, né? Nossa, fantástico. Vou fazer na próxima em homenagem a vocês. Aí. Então. Valeu, obrigado. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Ah, eu queria agradecer aí a Adriana pela paciência com a gente. Imagina. A gente fazendo ela dormir tarde aí, coitado. Porque desenhista nunca faz isso. É, imagina, né? O dia que ela tinha pra dormir mais cedo, a gente chamou ela pra gravar podcast. Você, deixa eu terminar o programa, cara. Pô, eu sou mal fã do desenho dela, cara. Deixa eu falar. Eu também, velho. Eu também, cara. A gente continua conversando depois, mas deixa eu terminar o podcast. Tá bom, eu tenho ela no Skype agora. Conversar direto agora, né? Bom, então é isso, galera. Obrigado de novo, Adriana, pela conversa aí, pela paciência com a gente. E semana que vem a gente tá de volta. E você repete o que eu falei, viado. Só agradecer o espaço pela oportunidade. Agradece aí, depois a gente mistura tudo. 1, 2, 3. Então, gente, eu só queria agradecer também, que eu me diverti pra caramba. E vamos ver se aí outro podcast agora falando sobre Japão, cultura japonesa. Só me chamar que legal. Eu vou participar. Você tirou o lugar de Shazam já. Não, participa junto, não tem problema não. Pronto, terminei. A gente vai pensar. Se ele conseguir desenhar pra Marvel até o próximo podcast, a gente. Gente, eu mereço. Oh, well, everybody's heard about the bird. É isso aí, amigos. Estamos aqui com mais um Momento Areva, a sua dose semanal de diarreia mental. Aqui é o Freud. Estamos aí com o senhor Marcelo Soares. E aí, ele fazendo piadinha de diarreia após época de Páscoa, onde todo mundo comeu chocolate para dedéu, né? É, tá vendo? Deve ter. Bom, tá relacionado. Deixa eu falar. Senhor Zenon. Fala, cambada. Então, senhores, vamos começar aí. A gente, semana passada não teve Momento Areva, né? Vamos começar com super filmes antigos, comentários desse podcast. Alguém tem algum especial aí pra destacar? Zenon? Não. Eu sempre começo comigo. Sempre que eu não tenho nada pra falar, começa comigo, cara. Eu tenho que ficar olhando igual um louco aqui pra ver se eu acho alguma coisa. Por que você não olhou, Edson? Todo McFist aqui, que ele fala que não comentou o filme do Shaquille O'Neal, o Aço. Só que a gente comentou... A gente não. Vocês comentaram, né, que foi a pior fatura do cinema. Foi 1 milhão e tanto de que o filme faturou. Então ele tá surdo. É, não. Ele tava comentando antes de terminar de ouvir, cara. É foda, né? Porra, termina de ouvir primeiro, cacete. A emoção é tanta, né? É, não. Ele ficou ansioso pra comentar logo. Bom, teve o Clóvis, né, que falou que tá com mania de ouvir o podcast de vocês e os MDM enquanto trabalho. As tardes passam mais rápido. E a produtividade deve ir pro inferno, né? Né? Pô, porque, pelo amor de Deus, a tarde passa mais rápido ouvindo podcast da gente do MDM é muita falta o que fazer. Que é isso? Como é que você fala isso do nosso ouvinte, rapaz? Pô, até que... Eu nunca tinha passado por essa experiência, porque geralmente eu ouço os podcasts em casa, né? com fone de ouvido e tal. Mas aquele podcast sobre mentira... eu ouvi ele no ônibus, indo pra São Paulo, e cara, eu passei pela experiência de ser confundido com um doente mental, assim, ficar dando risada sozinho. Os outros ficam olhando torto, assim, cara. Dá vergonha isso. Aí você tenta, não dar risada e você pega aquele... É, isso acontece muito comigo, cara. Que eu ouço no caminho pro trabalho, na volta do trabalho. Aí o nego fica procurando que você tá dando risada, né? Fica olhando a sola do tênis pra ver se pisou na merda, se tá com alguma coisa no cabelo. Bom, Marcelo, alguma destacar aí? Eu tenho o do Dr. House. Ele fala que a gente comentou sobre a Academia Brasileira de Letras no podcast e tal. Aí ele colocou, né, que Jô Soares não faz parte da ABL, mas o Paulo Coelho faz, como a gente tinha comentado no podcast, dizendo que é porque ele vendeu no mundo inteiro, aí serve para aumentar a visibilidade da ABL. E teve alguns populares antes, como Getúlio Vargas, que tá lá por causa de uma carta. Então é uma coisa muito estranha. E aí o Biro Júnior. Não, Getúlio Vargas era um ditador, cara. Boa dúvida. Se alguém ia dizer não pro Getúlio Vargas, porra. Não, mas ele entrou depois que ele morreu, por causa da carta que ele escreveu. E aí ele entrou, né? Então, tipo, é política. E aí o Birudilcio citou o José Sarney, né? Que aí o próprio Dr. House falou que ele tem 2 livros de poesia, pelo menos ele escreveu alguma coisa. Já que o Getúlio foi aceito por causa de relatórios e cartas e afins. Quer dizer, então temos aí pelo menos alguém que sabe um pouco sobre as regras da ABL. E conhece um pouquinho dessa grandiosa instituição brasileira. Isso aí, obrigado ao House. A poesia do Sarney deve ser tipo assim: brasileiros e brasileiras, vi no pé de alface pra ver meu amor passar. Meu amor passou, eu desci. Esse é uma merda do tipo. Bom, teve o Kio, que comentou que o seu peru que a gente falou lá parece também com o Didi Mocó. Cara, na boa, eu juro que eu achei que era o seu peru de verdade, não tá? Achei que tinha, sei lá, algum quadro que eles fizeram alguma zoeira com Lanterna Verde, tipo, dos Trapalhões. Achei que era o seu peru, cara. Não, parece não, cara. O Didi Mocó também, mas parece muito mais o seu peru, cara. É igualzinho. E vendo o vídeo, cara, o bicho, até os trejeitos, né, era o mesmo típico. Mesmo tipo, assim, de trejeitos um do outro. Isso aí. Não, eu teve um post muito legal de semana aí do Moura. Destrinchou o filme todo aí, cara, eu tenho que assistir esse filme. Muito bom. Tem outro comentário que eu gostaria de ressaltar aqui, do Alex Spiegler, ele falando do Máscara, né, que ele citou como lá no Super Filmes, que ele dizendo que o Máscara não tem nada a ver com o que é passado, por exemplo, no desenho e nos filmes, né, que ele é mais comédia e tal, que ele diz que o Máscara das HQs é um assassino. Eu nunca li nenhuma quadrinha do Máscara. Ele cita aqui o Lobo versus Máscara, também nunca li, então não posso dizer. Mas que seria uma forma bem interessante realmente, Máscara como um assassino, não como um comediante. Que curioso, até pra ver esse Lobo versus Máscara, pra ver como é que é isso. Ou pode ser uma invenção da cabeça dele também. Isso aí. Bom, agradecer a todo mundo mais que comentou aí, Virou Juice, que foi o primeirão de novo, a Lúcia, o Nerd Inverso, o Griffin, quem mais aqui? Todo mundo aí que comentou, obrigado. Tetra Masteraca, e o, inclusive o Beetlejuice perguntou se significa o seu Roll Eyes que você colocou no seu comentário. O cara é o Ranger Azul, você tem alguma dúvida? Bom, encerrado o assunto, vamos seguir adiante. Cara, é um emoticon, esse pessoal não tem cultura, velho. Vamos agora para os comentários da primeira parte do podcast com a Adriana Mello, que teve essa grande edição do nosso amigo Lenon, que fez uma cagada. Não, que é isso, eu tenho que defender o menino também, que eu já também fiz outras edições no passado que já reclamaram que ficou muito alto o trilho, não sei o que, e eu, como um ninja silencioso, fui para meu travesseiro chorar e depois voltei e continuei editando. E aí passei uma hora certa, uma hora melhor, né? Faz parte. É, a edição ficou uma merda, a entrevista em si ficou muito bacana. Não, o papo foi muito legal, a Adriana Mello realmente muito gente boa, mas o áudio ficou alto realmente, sim, sim. Sonora, mas vamos corrigir, pessoal. O pessoal que falou merda do microfone dela e tal, não teve nada a ver com o microfone dela, a gente já fez gravação com microfone de convidado muito pior. E Bugman! Bugman! É um exemplo. E teve, foi inteira culpa da edição mesmo, podem xingar e apedrejar a mim. Cara, banda, mano, Luiz Modeste, a gente mesmo, cara, tem uns que o nosso microfone tá terrível, cara. Isso aí. E ali dá pra ver claramente que o maior problema não foi o microfone, foi realmente a trilha de falta. Mas vamos retificar isso aí, pessoal, em breve, talvez já tenha saído hoje, não sei, mas vamos estar informando aí vocês, nos próprios posts aí do podcast, Twitter, Caçamba 4, que a gente vai estar recolocando esse podcast já com a trilha mais baixa no ar em breve. Isso aí. Guardem. E para de encher o saco da Adriana, que a culpa foi minha. Se alguém quiser resolver na porrada, pode vir que se garante. Chamou pra dar ligada, hein? Chamou pra dar ligada. Agora sim. Vocês vão sentir o narigofu. Mas então, fora a polêmica dos microphones e audio soundtracks. Dolby Surround. Dolby Surround Sound System. Que mais teve aí de comentário? Alguém quer destacar algum outro aí? Você viu do Paulo 123, que ele falou programinha chato, sem piada, sem graça, não sei o quê. Mas, cara, não é stand-up aqui. Não tem nenhum humorista, não tem nenhum piadista. É, não, mas aí o que acontece? Alguns comentários dele é lamentável, né, Paulo? Tudo bem. Você critica, você tá bom. Você critica, tá? Não vou falar nada, não, tá? Bom, mas... Uma coisa é verdade. A gente tá, eu falo aqui comentei lá, a gente tá cadastrado no iTunes na categoria comédia. Isso não tem nada a ver, mas tá. Estamos entre um dos podcasts mais baixados do iTunes. Mas estamos na categoria comédia. Onde é que vocês tiraram que esse podcast é uma comédia, cara? Tudo que a gente fala que o Freud é um chato, que o Rafael é viado, isso é tudo verdade, cara. Como que vocês levam isso na brincadeira? Que o Zenon é o Ranger Azul, tudo isso é verdade. Vocês levam tudo na brincadeira, vocês acham que a gente tá brincando aqui? Isso aqui é coisa séria, porra. Sério isso, né? Tá bom, deixa eu falar. Bom, que mais? Mais algum comentário aí pra destacar? Eu queria falar do Maicon, maicons.bg, isso, eu acho que é bg. Que ele coloca que parabéns por entrevistar um artista como a Adriana Mello, obrigado. Eu não estava, mas eu agradeço mesmo assim. As personagens, principalmente as femininas, desenhadas por elas, são lindas. Eu não posso falar muito, porque eu também não conheço muito sobre as personagens dela, só vi algumas, mas realmente os desenhos dela são bem legais. E aí ele falou que acompanhou uma época na Aves de Rapina, lá nos Novos Titãs também, e disse que queria sugerir um cast com o Ed Benes, o Joey Bennett e o Rafael Albuquerque. Legal, também acho muito interessante. Vamos chamar a assessoria de imprensa da nossa aí e vamos atrás, né? Sim, sim. Não custa tentar, né? Não custa tentar. Podemos tentar. Ah, teve um comentário que o Duende Amarelo falou ontem pra mim. Falou, teve uma menina lá que falou do César. É mesmo? Quem que é? Aí depois eu vi aqui, Flavinha Biori, ou Biori, não sei. Ela fala, adorei o pod, ela fala que adora o meu sotaquezinho caipira. Não tem sotaque, pra mim eu não tenho sotaque, mas enfim, obrigado, Flavinha. Beijo, me liga. E ela falou que realmente a música tá um pouquinho alta, um pouquinho a gentileza sua. E... acho que é o meu primeiro comentário, porque eu adoro a Adriana Mello e sempre ouço vocês. Beijos. Legal, então, comente mais vezes. Não precisa ser o primeiro. Aliás, não precisa ser o seu último comentário, né? Então, comente mais, Flavinha. Muito obrigado pela preferência. Isso aí. Agradecendo todo mundo mais que comentou aí. A Marilis Kátia também elogiou. O Clid. Alice Spickles, Júnior Vondrak, Thiago MC. Bom, todo mundo, se faltou alguém aí. Agradecimentos a todos. Bom, agora antes de fechar os comentários, temos uma nova ouvinte também, a Karina Carbonaro, que tem comentado em alguns podcasts antigos, conforme ela vai ouvindo. E aí, ó, ela comentou aqui no... os comentários dela são muito pertinentes, então vale a gente voltar lá pra ouvir. no podcast lá, o 24, sobre fantasmas, ela sacaneou o Zenon, que é o Ranger Azul, né? Uhum. Disse que tá viciada no podcast, tá escutando tudo da forma mais esquizofrênica possível. Cuidado, carinho, isso aí dá problema sério. E que de vez em quando ela tá comentando e falou que sobre os telespectadores que escutam com o olho, que foi uma mancada do Rafael, ela falou assim: com certeza o Rafael é o meu favorito. Pronto, falei. Oh, olha aí, Rafael. Ganhando uma bela fã. Tá, se ele gostasse de dar coisa. Pô, mas vem cá, você tá lendo o comentário da garota aí só porque a mina é gatinha e tal? Porque teve um monte de cueca que comentou depois e cagou pro comentário dos caras, né? Não, é porque os comentários dela são muito pertinentes. Olha aqui, ó, por exemplo, no outro podcast que ela comentou também foi o podcast Sessão da Tarde, foi o 34. É com conteúdo, você quer dizer, né? Sim. Ela falou, ó, muito bom, super rido, começou ao fim, até com o Rafael entusiasmado no momento areia. Gritinho de guerra em homenagem ao Freud e tudo. Cara, eu não lembro desse gritinho de guerra. Gritinho de guerra. Eu não lembro dessa porra. Eu vou ter que ouvir de novo, porque agora eu falei assim, pô, gritinho de guerra em homenagem ao Freud. É o Areva do final. Ah, tá, né? Fiquei meio bolado com essa porra. É, cara. Ele soltou um Areva um pouquinho mais exaltado, assim. Ah, sim, tá. Animou a louca. É nessa hora que o boiolômetro do Creed bate nos picos, né? Não sei de nada disso. Bom, e aí no final ela falou que escuta os podcasts no trampo ou enquanto desenho. Pô, eu gostaria de ver algum desenho, um estríssimo desenho. Olha lá, aí. Cara, por favor. Pra gente poder, né, apreciar a arte dela. Então, se ela puder, Karina, estiver ouvindo, mande pra gente lá, pra contato@areva.com, algum exemplo de um desenho seu, de uma arte sua legal, pra gente conhecer o seu trabalho. Isso aí. É. E afluam, leitoras, venham, comentem e conheçam-nos. Olha, já tá empolgado. Bom, então vamos agora aos assuntos da semana. Senhor Marcelo Soares, o que você tem aí pra nós? Eu tenho duas notícias muito relevantes, que basicamente são a mesma temática. A primeira é que, na história de um jovem em Louisville, estado do Kentucky, Estados Unidos, eu acho, né? Não. É país de Gales. Ah, verdade. O jovem, ele foi preso ao protestar porque o seu pai estava se negando a fazer sexo com a sua mãe. De acordo com a polícia de Louisville, o agente encontrou ele andando por volta de 5 horas e 50 da tarde ali, né? Numa segunda-feira, caminhando pela rua, chovendo e dizendo e fazendo um protesto sem camisa, reclamando, gritando que o seu pai não estava fazendo sexo com a sua mãe e isso não podia. Isso é muito lesado da ideia, né, cara? Isso não parte bem mesmo, pelo amor de Deus. E a outra notícia que eu tenho também relacionada um pouco com isso, já aconteceu na cidade de Grevenbroich. E aí eu já não sei de onde é. Ah, você tá gastando seu inglês hoje, hein? Não, hoje tá. Hoje tá. Faço a menor ideia de onde é essa cidade aí, pelo que tu falou aí. Mas segue adiante. O que tem na cidade aí que ninguém sabe qual? Bom, nesta cidade aconteceu de um jovem também. Ele fez uma aposta, perdeu a aposta e ele foi obrigado a abastecer o carro. Ah, sim, a cidade é na Alemanha, só para confirmar. Ele foi obrigado a abastecer o carro no posto de gasolina lá, na cidade da Alemanha, lá em Grevenbroich. E aí, tipo, ele usou um frasco, assim, tipo, usou um frascozinho vazio para cobrir o pênis, para ninguém ver. Um frascozinho, entendi. Sacou? Um frascozinho vazio pra poder cobrir o pênis dele lá e foi lá, encheu o tanque do carro, foi fazer todos os procedimentos de colocar a mangueira dentro do tanque. Esse negócio do cara usar alguma coisa pra cobrir o pênis e ficar pelado o resto, isso daí, né, muda esse assunto, cara. Não vai de pelado agora, corta essa parte. Mas, cara, não vai ter um momento Nelson Rubens hoje, cara. Eu não acredito. Cara, Nelson Rubens é o Sombra, aquela porra. Não, mas tem que. Pô, hoje, justamente hoje, cara, que essa semana tem um assunto tão importante, cara. Não, Nelson Rubens hoje, não sei do que você está falando. Porra, Nelson, como pode isso? Faltou, Nelson. Cara, olha só, uma pedra de 600 toneladas atingiu o carro de uma ex-BBB, cara. Porra! Nelson Rubens tinha que estar aqui. Não, oh, tá errado. 600 toneladas a pedra? Você tá maluco, cara? É. Pedra de 600 toneladas caindo tira o eixo da terra, velho. É, bicho, mas é verdade, cara. Aqui no Rio de Janeiro, na grade do Jacarepaguá, choveu pra cacete, né, esses dias aí. E na terça-feira, pra ser mais exato. E, cara, rolou uma pedra de lá de cima do morro. De 600 toneladas, cara, e caiu no capô do carro de uma ex-BBB. Agora você veja como a notícia procura os BBBs, né, cara? A pedra foi justamente em cima do capô dela. Ah, não, não. Agora é pauta pra Sônia Abrão, agora é... É foda, cara. Não, cara, mas eu tenho uma desconfiança que ela, o agente dela pagou a pedra pra poder cair em cima do carro, e assim ela vira notícia. Que isso. Cara, os caras tiveram que dinamitar a pedra, ficou com a estrada interrompida por 2 dias e hoje ainda tava em... Quer dizer, ah, aquela porra daquela pedra que explodiram foi a que caiu no carro dela? Exatamente, meu cara, essa daí mesmo. Diz aqui no Evo que foi em cima da ex-BBB Inês, o BBB 6, Nelson. Ê, Pedrinho, um pouquinho mais pra cima, hein? Errou a mira, filho da puta, cara. Não, mas de duas uma, né? Ou esses BBBs, ele tem um ímã muito forte pras coisas, ou existem tantos BBBs no mundo hoje em dia? É, pois é, qualquer coisa acontece com um ex-BBB, né? Já tem 10 ex-BBBs, que pessoa normal por aí. Agora. Porque você veja bem, já tá na edição 11, se cada um, vamos supor que tenha de 10 a 12, já são mais de 100 BBBs, cara. É, não. De acordo com o que você... O programa falou que era mais de 150, acho que foi no CQC que eu ouvi a menina falar, que já são mais de 150 BBBs assunto por aí. Que inferno, hein? Mas esse negócio dessa pedra aí me lembrou o vídeo do carinha falando, vocês viram o carinha pagando de fartinho na frente da câmera, assim, falando, esses caras, esses bombadão aí que fica tomando asteroide... Vocês aí que fica tomando asteroide? Caralho, ela tomou um asteroide, verdade. Vou mandar o link que a gente coloca aí no final do post depois. Bom, outra notícia relevantíssima que eu soube essa semana é que uma capixaba, analista contábil lá do Espírito Santo, 36 anos, ganhou o direito legal de se masturbar no trabalho. Olha aí! É mole que é mais. Ela sofre de um problema, né? Que precisa aliviar a tensão de tanto em tanto tempo. E diz que já chegou a se masturbar 47 vezes num dia pra saciar a carência dela. Rapaz. É casada, solteira? O que é? Eu não sei, preciso dar uma olhada na notícia aqui com mais calma. Mas é aqui eu não sinto se ela é casada, não, cara. Esse chefe dela não é sagaz, senão ele falaria: olha só, beleza, tá concedido, mas 50% do tempo pra você e 50% pra mim. Acho que agora com o tratamento ela já conseguiu baixar essa média pra 18 orgasmos por dia. Olha aí. Agora, aquele cara que fica todo bolado, que a mulher, porra, a mulher finge orgasmo, não sei o quê. Cara, você tem que ir atrás dessa mulher, cara. Você nunca mais vai ter esse problema de estar preocupado se ela tá fingindo ou correr dela, né? E você, Zenon, o que tem aí pra gente? Então, não sei se vocês viram esses dias da merda toda que deu na PSN lá com PlayStation e tal. Claro que não, cara. Eu não tenho. Eu tenho telejogo, cara. Como é que eu vou saber do PSN? É verdade. Mas então, é que desbloquearam PlayStation 3, né? E aí agora, com isso, uma leva de hackers começaram a invadir a PSN. E o que aconteceu? Desde o dia 19, a PSN tá fora do ar, e mais de 70 milhões de registros de usuários foram afetados. Então, os hackers tiveram acesso a endereço, CEP, CPF da pessoa, número de cartão de crédito, né? Pois é, foi considerado o quarto pior vazamento de informações da história, né? Esse rolo todo da PSN. Até o momento em que eles tinham divulgado esses números, não haviam registros ainda de fraudes em cartão de crédito, né? Dos usuários. Mas poucas horas depois, alguns usuários começaram a dar queixa de que foram usados, sim, os cartões para compras indevidas, né? Tipo, passagem aérea de $600, ou um cara que tinha um cartão de crédito que ficava na gaveta, era só pra emergência, a única compra que ele fez na PSN foi hackeada. E, inclusive eu, cara, eu recebi um e-mail da Sony falando que minhas informações foram roubadas, eu quero que se foda, porque é tudo fake, faço outra depois, e a Sony já garantiu que eles estão tomando as precauções, que inclusive que eles contrataram uma outra empresa, uma empresa de segurança, né, de segurança virtual, para dar conta disso, e que a PSN deve estar de volta em pouco tempo. Provavelmente quando vocês estiverem ouvindo esse momento, a Areva já vai estar de volta, mas que a Sony mais do que imediatamente tirou da tomada a PSN mesmo. Provavelmente o progresso que teve, os troféus conquistados durante, nos jogos, foram pro saco, vai começar tudo do zero. Cara, acho que merda, federal, hein, cara? Não sabia disso. Pois é. E assim, a declaração da Sony foi de que ninguém, de que eles não tinham conseguido. Eles deixaram em aberto, né? Falaram assim: olha, não usaram os cartões de crédito, mas a gente não pode dar certeza disso também. Mas aí começou a aparecer muito caso de compras e de cartões de crédito, de dados de cartões que foram usados. E cara, isso pode dar um processo fodido. Fora o prejuízo que deu pra Sony, né? Porque tem programadores, desenvolvedores de jogos que tem como base os jogos pra download. Então se não tem a PSN, não tem como fazer download dos jogos. Então isso dá um puta de um prejuízo, né? Não entra dinheiro pra empresa. Com certeza, mas eu só queria entender como começou essa putaria aí. Ela bloqueou o PSN, o PS3, por quê? Ela bloqueou o quê do PS3? Os hackeados, é isso? É, o PS3, depois que o PS3 foi desbloqueado, alguns hackers conseguiam jogar através de chats, né? De códigos, pra trapacear nos jogos e tal, entendeu? Uhum. Certo. Depois disso, alguns hackers começaram a invadir a PSN, invadir as contas dos usuários. Não apenas hackear os jogos, mas hackear as contas. E ter acesso, tá, então quando eles bloquearam, já estava sendo hackeado. Sim. Mesmo que eles tenham um controle de pessoas que estejam jogando a partir de jogo pirata, mas, cara, a partir do momento que você desbloqueia o console, você abre um portão pros caras, né? A partir do momento que você desbloqueia, eu que sou um usuário doméstico, por exemplo, e falo assim: bom, eu tenho um jogo pirata, eu posso ir lá jogar, os caras vão ver que eu tô jogando aquele jogo pirata e vão bloquear o meu IP, beleza. Mas se eu sou um hacker e se eu conheço todos os defeitos de programação, eu tenho milhões de acessos para chegar onde eu quero, entendeu? Então eu posso não apenas jogar o jogo pirata, mas eu posso invadir a conta de outra pessoa, eu posso roubar informações dessa outra pessoa. Ah, não, você tem que ter uma segurança, né? Só que os caras conseguiram bypassar isso. Exatamente. Mas beleza, entendi. É porque da forma como você falou, dava a impressão que primeiro eles bloquearam e aí depois os caras hackearam por causa disso, mas foi o inverso, né? Eles bloquearam pra impedir uma merda ainda maior, né? Que já tava acontecendo. É, com 73 milhões de contas hackeadas, né? E aí eles não tinham como minimizar, né? Falar assim: ah, não, vamos filtrar todos esses usuários pra depois consertar. Até porque ia continuar acontecendo, né, cara? Eles têm que dar uma solução no problema antes de liberar de novo. Pois é, e eles estão responsabilizando o grupo de hackers que... Não lembro o nome, mas foram os responsáveis por ataques quando saiu o mandado de prisão pro cara do WikiLeaks lá. É, meu camarada, é a guerra virtual que tá rolando aí direto. É uma distância eletrônica. Então é isso, né? Mais alguma coisa a comentar? Ah, Sony vai se fuder com essa parada aí, bicho. Vai se fuder bonito, deixa eu falar. Uma outra coisa que eu queria falar também, aproveitando esse gancho aí do negócio do PlayStation 3, é sobre a campanha que partiu do Vlogger, né? Não sou muito fã desse cara, não, acho meio besta, mas a iniciativa foi bacana, do Felipe Neto, que começou a campanha do preço justo, né? Pra tirar essas taxas absurdas que eles fazem em cima de... Ele aderiu à campanha, certo? Isso? A campanha já existia, não existia? Jogo justo? É, mas se restringia... A diminuição de taxas ou de classificar os jogos de videogame e os videogames com uma classificação, se não me engano, de taxa para a mesma cobrança de taxa que eles fazem para livros, para coisas relacionadas à cultura. É, mas aqui essa campanha é com a redução das taxas mesmo, que eles colocam. Aquelas taxas absurdas, né, que eles colocam pra iPad, pra Blu-ray, pra, sei lá, um Blu-ray que custa R$26, já convertido por dólar, né, nos Estados Unidos, que eles vendem aqui no Brasil a 80, né. Sim. Então essa campanha é pra isso. Ele tá recolhendo assinaturas, já tá com mais de 196 mil assinaturas, e a meta é chegar até 1 milhão de assinaturas, né. Acho que pra gente que tá sempre ligado em tecnologia, pra gente que tem blog... faz podcast, né? É uma coisa interessante, né? Com certeza, dou total apoio aí. Agora é aquele negócio, né? Quando você vai tirar o imposto, Você sabe quem é que tá deixando de mamar nessa teta, né? Vai ser difícil, meu amigo. Haja assinatura, mas... Sou a favor de aderirem e... Aderirei. Vamos em frente. Não custa nada, né? Um jeito de fazer alguma coisa. Isso aí. Bom, algo mais a declarar ou cara isso para sempre? Então é isso. Valeu! É um pau no cu esse meu Skype. Opa, desculpa, me esqueci que a gente tá com um convidado aqui. É, a gente tá com damas aqui, por favor. Cara, ela ensaiou umas três frases pra soltar um merda assim, baixinho. Você já vê logo um pau no cu. Toda educada, né? Nós aqui falando palavrão. Que merda.